o feito de ter recolocado o problema, o problema social. Em parte, isso é justificado, embora não fosse exatamente a intenção do Russo, assim como não era a intenção do Kant lá na crítica da loucura. Mas por quê? Né? O que faz, né? o que o Russo ele vai fazer de tão importante para esse debate que a gente está acompanhando? Né? Em primeiro lugar, quando o Russo ele coloca em discussão o ser, tanto nas investigações lógicas, e aqui, em particular, uma investigação lógica, que é a sexta investigação lógica, e também aqui nesses cursos, né, sobre lógica, na virada do 19 e do 20, que eu trouxe para vocês, o curso ele vai colocar o problema do ser na expectativa de dar prosseguimento a reflexões kantianas sobre a natureza do ser no juízo. Né? Então, o que o Russo quer fazer? Ele entende que o Kant ele coloca essa dupla acepção, essa dupla apresentação do ser na crítica da loucura. Então, vamos lá, então, o foco. Por outro lado, como existência, e o que o Russo vai querer é o de colocar em discussão se o ser, nesses dois casos, eles possuem de fato um significado distinto. Aqui eu estou fazendo primeiro um preâmbulo para colocando aqui mais ou menos um mapa para mostrar onde a gente vai avançar. Tá? Então, o ser vai partir da técnica em que nós temos dois tipos de ser no juízo. Ele vai aceitar que o ser ele não é um predicado real, como disse agora. E ele vai colocar a questão, que é uma questão que sequer foi tangenciada pelo Kant, se o ser com esse significado existencial, em juízos existenciais, não poderia ter também significado em juízos predicativos. São juízos também chamados categoriais, lembrem-se. O Kant nem tocou essa questão porque para ele era absolutamente evidente. Aqui o ser no juízo predicativo não vai ser o mesmo ser no juízo existencial. Então, Russo vai querer colocar essa discussão. E a gente ainda vai ver, não hoje. O que é interessante nisso tudo vai ser o fato de que, para colocar de novo, né, essa discussão, pelo menos promover uma discussão que o próprio Kant não levou adiante, o Russell ele vai colocar que nós precisamos, né, ele vai propor que nós precisamos indagar o significado do ser a partir de novos recursos metodológicos. E vai ser a fenomenologia. O que isso significa? Significa que para colocar a questão ela mesma sobre qual é o significado do ser, e lembre-se, aqui ele ainda está iniciando uma discussão sobre o ser do juízo, né? Nós precisamos de um método E esse método, o método fenomenológico, que a gente ainda vai falar bastante, embora esse curso não seja um curso sobre fenomenologia, primeiramente, esse método é um método intuitivo. O método fenomenológico é um método que nós iniciamos com a intuitividade. Nós iniciamos com o campo, lembra-se, intuição, aqui ela é, em parte, sinônimo de visão. Então, nós iniciamos com este nível pré-proposicional, pré-reflexivo, para tentar, na expectativa de resolver este problema, que é o problema de saber qual é o significado do ser. Então, notem, vejam como que esse caminho que está sendo trilhado aqui pelo Russell, ele, em parte, coincide com aquele que a gente viu no problema. Assim como o Goddard, o Russell está falando que para a gente resolver o problema do ser, para a gente entender o que significa ser, a gente não tem que ficar num exame linguístico, num exame gramatical, num exame lógico. Ah, para a gente conseguir responder essa pergunta difícil, né, qual o que significa ser, a gente precisa começar com a intuição, que é o que o Rodrigo falou também. É na medida em que os juízos, eles sempre vão nos levar, e os juízos, eles já são as formulações linguísticas, eles vão sempre nos conduzir a uma cisão, né, a um afastamento da intuitividade mais ordinária. Tudo bem? Né? Então, o Russell, ele também vai estar fazendo isso. Agora, esse é o ponto que aí vai ter uma virada muito interessante, que daí é uma coisa que é muito peculiar aos fenomenólogos que vão se dedicar a esse problema do ser. Ele vai falar para a gente que para isso a gente precisa de uma intuição divina. Ainda que esta intuição que está aqui em jogo, ela não se confunda, assim como no caso do Goddard, com uma intuição sensível, obviamente, também não se trata aqui da promoção de uma intuição intelectual. Antes disso, ele vai propor que para nós compreendermos o significado do ser, nós precisamos reconhecer um outro tipo de intuição que nós podemos perfeitamente acessar, que é o que ele chama de intuição categorial. Gente, essa daqui é um pouco a chave do enigma. A chave metodológica do enigma do ser na contemporaneidade. Tem nada de mesmo, tá? Na contemporaneidade. É esse conceitozinho que está aparecendo aqui, que é o de intuição categorial. Tá? Se vocês entenderem a intuição, essa história da intuição categorial, vai ser moleza entrar no raio. Vai ler o Ser e Tente com tranquilidade. Primeiro, eu vou querer tratar com vocês dessa espécie de intuição, como que nós alcançamos essa intuição peculiar, que não é nem uma intuição intelectual, é uma intuição divina, que supõe, né, um certo flerte aí com pressupostos místicos, sobrenaturais e tal. Mas também não vai ser totalmente redutivo à intuição sensível, que é a intuição, né, que é o veículo metodológico priorizado pelo conhecimento científico, e aqui ciência no sentido da ciência natural. Tá? A gente vai ter aqui, a gente vai entrar nesse outro tipo de intuitividade, a divisão que vai chamar de intuição categorial. E uma vez que nós consigamos compreender bem, tá, o que significa a intuição categorial, como que nós chegamos a esse tipo de intuitividade, daí sim a gente vai se voltar para a discussão sobre o significado do ser. Porque a questão da intuição categorial é uma condição metodológica para que nós possamos levantar, tá, esse debate sobre o significado do ser. Tudo bem? Mais precisamente naquelas sessões que eu indiquei de leitura para vocês. na sexta indicação, a discussão sobre o ser promovido na sexta indicação, a gente precisa que passar por duas investigações, que vai ser a investigação 1 e a 5. Tá? Eu não tinha indicado com leitura de bibliografia primária para vocês. Tá? Eu acho que não é o caso. Eu posso até colocar depois lá no Drive, tá, como indicação de leitura complementar. Eu estou aqui com o PDF e tal. Mas o fato é que passar aqui pelos temas que vão ser levantados, cada investigação tem um tema principal, ela é necessária para a gente entrar na sexta. Então é um quadro um pouco distinto do que a gente tinha visto até agora, né? Então, principalmente o Kant, né? Então, o Kant a gente não precisou trazer nada da crítica da razão pura para abordar o argumento, né, sobre o ser que ele traz lá. Nesse caso já não. Tá? No caso, você precisa passar um pouco por tópicos anteriores para daí sim a gente entrar. Mais diretamente no problema do ser. Aí vão ser duas discussões que vão estar aparecendo, duas discussões que são necessárias da gente passar aqui um pouco. Primeiro, que está contido nos prolegômenos, que vai ser uma discussão em torno da independência, autonomia dos objetos ideais lógicos, e na quinta investigação, a discussão sobre as formas de acesso da consciência a esses objetos ideais lógicos. O problema do ser, ele vai aparecer como uma espécie de desenlace dessa discussão sobre as formas lógicas e o acesso às formas lógicas, sobre a natureza das formas lógicas, já sei, e o acesso a essas formas lógicas. Tá? O acesso, professor, seria, no caso, essa parte 2, é volume 2? Os problemas. É tão confuso isso daí. do acesso, então ele aparece sobretudo na quinta investigação. A quinta investigação está contida na parte 1 do volume 2. Tá? Mas isso não é muito importante. O importante aqui é são os conceitos. Então vamos começar falando dos prolegômenos. Vai ser a primeira investigação, minha parte, o primeiro volume das investigações lógicas. O que o Husserl, ele propõe na sua primeira investigação lógica? Ele vai apresentar a tese da existência de objetos ideais lógicos. Então, a grande tese que ele vai defender, essa é uma tese importantíssima assim, da filosofia contemporânea, vai ser a de que esses objetos ideais lógicos, eles existem independentemente dos lados psicológicos que pensam esses objetos. Então, o problema do prolegômenos não vai ser o de saber como nós pensamos essas entidades ideais. Tá? O problema dele vai ser mostrar que essas entidades ideais existem independentemente das operações mentais, das operações cognitivas. São objetos lógicos, formas lógicas. Ele está falando isso, que isso também inclui fórmulas matemáticas. Gente, ele está falando assim, teorema de Pitágoras, a lei do terceiro excluído, juízo de não, lei de não contradição. Tá? Esses são objetos, esses são os objetos que ele está falando aqui. É, entre outros, claro. Né? Os números. Tá? Ele está tratando esses elementos como objetos que existem efetivamente. Tá? E ele quer demonstrar. Então, você vê, tá? É uma espécie de recuperação do platonismo, tá? Tem um certo platonismo, um certo catabolismo, sei lá, no contexto aqui da filosofia contemporânea que a gente está falando. E que eles existem sem, né, nenhuma necessidade das nossas operações mentais. É isso que a gente vai tentar demonstrar nessa investigação. Então, quando o Russell ele fala aqui em objetos, tá? Obviamente ele não está pensando nos objetos do mundo sensível, né? Como sexo, não está nem pensando que esses objetos ideais são como a mesa, um cavalo, sei lá. Mas eles são tão reais quanto esses objetos mundanos sensíveis, tá? E é isso que ele vai tentar demonstrar. E o grande ponto de partida aqui, que ele vai tomar, toma um ponto de partida como algo a ser desenvolvido, vai ser uma tese de um lógico muito famoso, super influente também para os filósofos analíticos. Ah, então, que vai ser o Bolzano. Quando o Bolzano, ele vai fazer essa proposta de que nós precisamos apartar, separar representações subjetivas, referindo aqui aos nossos estados mentais, e representações objetivas, que ele chama de representações metafísicas. Aqui eu trouxe para vocês, só não é nada que eu tinha pedido leitura, mas só um trechinho da obra capital, tá? Bolzano, que é o Doutrina da Ciência, em que ele diz, talvez, a representação subjetiva que ocorre à mente dos meus leitores quando eles escutam a palavra nada, varia. Por outro lado, há somente uma representação objetiva para essa palavra. Em miúdos, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos classes distintas de objetos. Então, nós temos objetos, que dá para estar chamando de objetos metafísicos, que aparecem para mim como representações, representações metafísicas. E, de um outro lado, nós temos objetos subjetivos. O que, que são objetos subjetivos? Que estão ligados ao nosso processo psicológico de pensamento. Então, o que ele está fazendo aqui? Tá? Nós temos um conceito psicológico de nada, em que cada um de nós, né, quando fala a palavra nada, o conceito, melhor dizendo, né, nada, cada um vai, enfim, certo? Porém, nós temos isso no campo de representações psicológicas, mas nós temos, o que eu estou dizendo aqui, o campo de existência, o objetivo do conceito, tá? Que independe completamente da maneira como nós pensamos. Quando o outro estudante está fazendo apresentações de que você falou que é como um propósito do livro, então essas apresentações objetivas elas são consideradas comuns por não estar dominadas pela nossa psicologia do nosso país. Exatamente. Exatamente. O que é assim? A gente pode chamar o Husserl dessa época, a primeira escola de filosofia analítica, que é o Frege e companhia. Esse pessoal é muito platonista. Só que assim, eles são platonistas, eles são muito mais platonistas do que aristotélicos. Né? Como a gente viu, né, o Aristóteles, ele não parte de universais. Tá? O pessoal sim, o pessoal joga pesado com teses universais. Tá? O que eles fazem? Eles eliminam. Eles jogam fora o que seriam os componentes mais metafísicos, místicos aí do Triângulo dos Dois Mundos, tá? A metafísica mais hardcore. Tá? Eles deixam de lado. Eles não jogam muito isso no plano de duas, né, de duas realidades. Não interessa muito isso para eles. Tá? Mas, fora isso, eles são muito platonistas. O senhor disse que a ideia do Russell é provar que os objetos psicológicos, assim, essas entidades psicológicas, lógicas, elas são tal qual os objetos indivíduos. O senhor quis dizer aqui com realidade? E a segunda pergunta é, como é que surgem esses objetos ideais lógicos? Então, começando pela prova segunda, eles não surgem. Eles se eles vão jogar também, assim como bons platonistas que são, eles vão jogar também muito, vão investir muito pesado nessa ideia da eternidade desses objetos. Tá? Então, não estão sujeitos a nenhum tipo de contingenciamento. Nenhuma condição de surgimento, nem nada assim. Eles independem completamente da nossa própria existência. Tá? O Russell, lá pelas tantas, ele vai dizer o seguinte: não importa se em algum momento, né, a humanidade ela desaparecer, esses objetos eles continuam existindo. Tá? Eles são totalmente indiferentes à nossa, à nossa humanidade, à nossa existência terrena. E quando ele fala em realidade, o que vocês viram no sentido de realidade sensível? Qual seria a distinção de realidade espelho e realidade empírica? Quando ele fala que. Acho que tem dois sentidos aqui de realidade, né, que aparece. Isso teve alguma coisa para ser pesquisada mesmo. Mas tem, dá para dizer assim: tem dois significados de realidade que aparecem aqui nesses textos. Por um lado, está ligado, realidade. No sentido de que estes entes ideais, eles possuem a mesma qualidade de existência dos entes sensíveis, tá? E realidade no sentido de retratar os objetos da sensibilidade, tá? Os entes sensíveis. Então, são dois significados de realidade de uma maneira tão presente. Ok, até aqui? Estou te perdendo aqui. Você falou que tem um conceito psicológico do nada, cada pessoa representa de uma maneira. E se tem, qual é o conceito? Tem o conceito psicológico de nada, qual é o conceito? Ideal que independe completamente da maneira como nós pensamos. É isso que esse trechinho que eu vou usando está fazendo aqui, em que ele vai admitir, aceitar. Até aqui tudo bem. rigorosamente separados, eles se confundem por um fenômeno generalizado que ele vai chamar de psicologismo, o problema do psicologismo. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nesse termo. Esse termo é um termo daqueles termos correntes, assim, na filosofia contemporânea, né? Psicologismo ativo, aqui, quando a gente fala de psicologismo, ele tem um sentido e um campo de aplicação muito restrito. Tá? Psicologismo, quando aparece no Husserl, quando aparece nos analíticos, como Freire, quando aparece nos neocantianos, como Nathan, Hoyle, tá? Psicologismo está sendo usado aqui num sentido crítico, quase pejorativo, para retratar lógicas, sistemas lógicos que estão fundados em princípios psicológicos. Então, aqui o ponto de aplicação é bem preciso. Tá? Então, são lógicas psicologistas que estariam em oposição ao que seria aqui lógicas, a lógica de Minas, né, que eles estão defendendo, que são as lógicas chamadas de absolutistas. Vou tomar aqui um caso. Vamos tomar aqui o caso de uma lógica, de um modelo lógico psicologista, talvez seja o modelo mais relevante do Russo, que é o do estudo do sistema lógico. A gente já tinha falado de Stuart Mill, né, quando apareceu lá no texto do Kant, né, ele reaparece aqui novamente. Né, então é uma figura, obviamente, uma figura super importante para discussões lógicas, né, da filosofia contemporânea. E o Stuart Mill, ele vai ser uma espécie de grande representante do psicologismo, do modo psicologista de se fazer lógico. O que propõe o Stuart Mill? Basicamente, o Stuart Mill é um modo de modelo de teoria do conhecimento do Stuart Mill é um modelo indutivista. O que é um indutivismo? É um expediente metodológico que nós partimos das particularidades para daí construir generalizações. A grande parte é o modo científico de proceder e construir conhecimento. A ciência constrói conhecimento indutivamente. Então, observo repetição de vários fenômenos particulares e a partir de uma determinada quantidade de observações, né, nós chegamos à proposta de uma lei, de uma generalização. Tá? Então, o Stuart Mill, ele aqui, né, ele vai falando um pouco em nome, né, da defesa dessa, desse expediente metodológico. E ele vai tentar aplicar isso na lógica. Ah, ele vai tentar aplicar isso na lógica, querendo mostrar que nós chegamos, nós constituímos formas lógicas a partir de certos hábitos mentais. Isso é muito firme, né? É muito inglês, escocês, né? Isso aí, esse modo de pensar. procedimentos psicológicos, nós somos conduzidos a isso que se chama de objetos ou formas lógicas. Eu quero entender se o professor assume para dentro da doutrina dele esse problema como válido ou se ele vai de encontro a ele. Não, ele vai de encontro, ele vai justamente querer combater, tá? O escorpião é o representante, né? É o inimigo. Tá? Ele é o representante do modelo psicologista de lógica. E o seu jeito vai estar combatendo. Eu tinha trazido aqui, só que eu acho que pode ser muito esclarecedor a maneira como o Stuart Mill ele compreende a lei da não contradição. Como é que ele vai explicar a lei da não contradição? Em primeiro lugar, ele vai dizer para a gente, olha, quando nós falamos em lei de não contradição, não se trata de um princípio a priori. Tá? É alguma coisa que nós chegamos a partir da experiência, e depende da experiência. Por quê? Porque nós temos lá um princípio de não contradição, que é um dos grandes princípios, vocês sabem, né, da lógica. Nós chegamos ao princípio de não contradição devido a um traço que é peculiar à nossa maneira de pensar. Que traço é esse? Que nós não podemos pensar ao mesmo tempo uma coisa e outra coisa. Quer dizer, nós não podemos pegar, a gente pode pegar uma infinidade de exemplos, tá? Pode pensar ao mesmo tempo, nós não somos capazes de pensar ao mesmo tempo um círculo quadrado. Nós não somos capazes de pensar ao mesmo tempo que um cachorro é um elefante. Então, em virtude desse nosso modo de pensar, nós somos levados a alguma lei da não contradição. Tá? Então, a lei da não contradição, ela vai ser um resíduo lógico das nossas características psicológicas enquanto homens. Essa é uma maneira psicologista de pensar a lógica. Nesses termos, o limite da lógica é ser o limite da nossa imaginação. Perdão? Nesses termos, o limite da lógica é ser o limite da nossa imaginação. Seria o da nossa imaginação. Mas seria o conhecimento. Em parte é essa. É que é óbvio. Sim, em parte é. Seria assim. Quer dizer, né? Então nós chegamos a esses princípios da lógica na expectativa, isso é a maneira científica, né, de pensar, de controle do fenômeno. Né? Quer dizer, isso, a validade, né, o valor, eu já vou falar um pouco sobre isso, o valor de verdade aqui, de uma lei lógica que tem procedência indutiva. Ele era, obviamente, diminuído. Ele tinha um valor meramente utilitário. Não tem nada de sagrado, não tem nada de platônico. Ah, o valor da liberdade aqui, de uma forma lógica, como a lei da não contradição, ela é puramente pragmática. Até aqui, tudo bem? Em relação ao modelo psicologista lógico. Então, o que o psicologista faz? O psicologista, ele aponta para um modo como nós geralmente pensamos para daí sim se extrair uma lógica. Certo? Bom, é justamente contra isso que os lógicos absolutistas buscam, contra isso, esses lógicos eles vão se contrapor. Por quê? Porque eles vão dizer que não importa a maneira como nós estamos habituados a pensar. Não importa os nossos costumes psicológicos. O que importa é o que nós devemos pensar. Independe completamente desse campo contingencial do Dharma. Então, o que vai fazer essa lógica absolutista que está sendo proposta pelo Husserl e que depois vai entrar o Hegel, etc. Eles vão suprimir o subjetivo, o lado subjetivo, na contato. Eles vão suprimir a participação do subjetivo na constituição da lógica. Então, pensar nesse sentido não significa produzir um conteúdo, tá? Pensar aqui é alcançar o conteúdo, é atingir, é acessar o conteúdo de uma forma lógica. E o que ele vai dizer bem representativo, quando ele vai dizer essa discussão simples. Ele vai dizer, olha, esses objetos lógicos, eles não precisam ser pensados para que eles possam existir, para que eles possam ser. Eles independem completamente dos nossos modos, dos nossos hábitos. Eles são, daí ele se colocou o laconismo de novo, eles são verdades em si mesmo. Então, o ensinamento dele vai ser aqui no Prolegômenos que nós precisamos distinguir leis, ideais, lógicas e procedimentos. Eu trago um esqueminha célebre, tá? Desses dois modelos de lógica contemporânea, que é o esquema que foi feito pelo Theodor Nitz, que ele fala assim, nós temos dois grandes tipos de lógica da contemporaneidade. Nós temos lógicas fisicalistas, lógica fisicalista é outro nome para lógica psicologista, que estão preocupados com o modo de ser do quê? Do pensamento. Tá? Então, o psicologista ele vai lá, ele descreve o modo como nós estamos habituados a pensar e vai, então, assumir que todas as nossas leis lógicas elas são derivações desses modos de ser do nosso pensamento. Então, a lei da não contradição, essa grande lei, lei quase divina da lógica, tá? Ela vai ser aqui rebaixada. Ela vai ser, como eu falei, ela vai ser uma espécie de resíduo. nós temos aqui o outro aposto, que agora seria uma questão de eticalistas. Né? Esse nome esquisito seria também o sinônimo para as lógicas absolutistas, que está preocupada em, como é que ele fala, com o dever ser. O que é o dever ser? Com leis lógicas que independem completamente do modo como nós pensamos e que, na verdade, coagem, constrange o modo como nós pensamos. Tá? Até aqui, ok, gente? Coagem constrange o quê? A maneira como nós pensamos. Então, quer dizer, né? Essa forma coerente, ela existe independentemente do pensamento, mas, ao mesmo tempo, elas exercem um poder de constrangimento sobre os pensamentos. Tá? Então, nós não conseguimos pensar um círculo quadrado porque existe a lei de não contradição que vai estar nos, né, impondo essa limitação. Né? A grande diferença é essa. Essa é a lógica eticalista. Isso, exato. Tá? Aqui eu só trouxe esse esquema do livro só para ilustrar, tá? Esses dois modelinhos. A gente ainda vai ver isso, tá? Mas as intuições categoriais vão ser justamente as intuições que nós vamos ter dessas formas ideais.